universo, eu sou uma partícula, partícula. Semente que a terra aquece pronta para germinar. Sou semelhança e imagem da diva do Criador, o resultado de um pecado perdoado por amor. Por isso amo você. Sou imperfeito e meus defeitos só quem ama pode ver. Mas sou o aço que só seu abraço pode derreter. E tenho a essência da paixão gravada em meu DNA. Sou um pássaro que voa procurando seu olhar, querendo um lugar pra viver. A água que corta montanhas é fogo a queimar, encontro do fio do rio e do mar, num transbordar de prazer. Átomos que buscam o milagre da fecundação, desejos verdades do meu coração. Pra sempre vou te dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo. Sou imperfeito e meus defeitos só quem ama pode ver. Mas sou o aço que só seu abraço pode derreter. E tenho a essência da paixão gravada em meu DNA. Sou um pássaro que voa procurando seu olhar, querendo um lugar pra viver. A água que corta montanhas é fogo a queimar, encontro do fio do rio e do mar, num transbordar de prazer. Átomos que buscam o milagre da fecundação, desejos verdades do meu coração. Pra sempre vou te dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo.